dia, gol 2-0 no Rio. Informação Fox, posição 2, voltando de avanço. Confirme gol no 095? Confirmo. Autorizado com fins, via Pesolo 21, nível 360, perfil de saída Argo, após posição Elefa, pistono 0, curva direita. Transponder 51, 13, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Transponder agora autorizado, decola da 10, curva direita, Argo, Elefa. Recapta Pesolo 1, 3, 4, 5, 19, 35, 3. Zona 095, contagem correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Olhe, Salvador, Bolinha, gol 2199, chamação forte, recusão 2000. Gol 2199, controle Salvador, ajuste 1093, desça para 5000, chegada a mão. O senhor está autorizado a efetuar os desvios necessários, porém não está autorizado voar direto e TAP. Sabe? Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da pista. Reporte na Delta, garoto. Chame torre 118-995 para o cruzamento, Guardião 08. 119-995, Guardião 08. Salvador, Azul 4039, na posição número 3, que foi tiver acionamento. Azul 4039, livre acionar, chame pronto para o táxi. Iniciando, vai chamar pronto para o táxi, 4039. Autorizados e não está autorizado a voar na prioridade. Gol 2199 está agora 55 milhas afastado de Salvador. Quando tiver condições, voe para Duna em descida sem restrições para 2000 pés. Câmbio. Ok, então está presente, vai voar Duna, desce para 2000 pés, sem restrições, gol 2199. 304, Sol Azulo 9. Livra direita, chama Sol Salvador, 121, pessoal. 732, 55 milhas afastado de Salvador. Quando tiver condições, voar duna, descendo sem restrições para 3 mil pés. Campo. 3 mil na proa de. Confira? Duna, né? 3 mil pés, proa de duna. Câmbio. Do 4039 autorizado táxi à direita, via táxi à Índia, quando próximo do ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste padrão no 0 no 3, um bom voo. Iniciando o táxi à Índia, próximo ao ponto de espera, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Ô, Paulo, do 1372, do 612 para o pushback e acionamento. Bono 372, aguarda a passagem do Airbus da TAM retaguarda, livra um ataque feio, Alfa, Juliette, após autorizado o champanhe para o táxi. Faz a passagem do Santa, livra aqui uma para o táxi, Bono 372. Controle Salvador, bom dia, TAM 3259. 3859, controle. Ajuste no 03, desça para 8000, chegada bom. 8000,3. Salvador, bom dia, Azul 4039, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4039, Alinda, cola pista no 0, vento 050 graus, 089. Alinda, cola no 0, 4039. Bono 095, livre acionar, chave pronto para o táxi. Voo 2199, 19 milhas para a duna, está autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, voo 2199. TAM 3732, número 2 para pouso, está passando 10 mil pés, reduza para 230 mais. Zero, TAM 3732. Controle Salvador, bom dia, Azul 4039. Azul 4039, controle, meu cordial, está em contato radar. Câmbio. Muito obrigado, mantendo. Salvador Gol 193, aqui 2, instruções para o táxi. Temos 3 horas e 27 de autonomia, alternado São Gonçalo do Amarante, de ordem 116. 372, aguardo para o táxi. Guarda. Azul 4039, pare a curva no rumo de Leda, subindo sem restrições. Leda sem restrições, 320, obrigado. Então, 3859, desça para 5000. 5000. 3732, detonação, esquerda proa 030, desça para 2000, limite localizador. 030, limitado loca, 3032. Para o táxi do Bono 095, 175 a bordo, 3 horas, também. Bono 095, autorizado táxi à direita, táxi à Índia, quando o próximo ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Gente, me detalhe para a ponto de espera das 10, 295. Obrigado, bom dia, Bono. Bom dia, Bono 372, siga o Boeing 737 da companhia até o ponto de espera da pista no 0, via Texas Índia, quando o próximo chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Chefe do trem, chame a torre, 1, 18, 95, gol 2199. 8, 9, 5, 3, 9, 9. Salvador, bom dia, gol 2199, estabilizado em LS, toma 0. Gol 2199, continua com a expansão, a vaga 3 de repouso, ajuste 1 no 0 no 3. Agora, gol 2199. Gol 095, Matheus Pascal. O 2199, avistado, pouso autorizado, pistola 0, 0050 graus, 079. Autorizado, pouso, voo 2199. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, 3732. 18-5-3732. Desça sem restrições para 2000 pés, está autorizado em LS. Sem restrição, 2000 autorizado em LS, são 3259. Dona, então, Brisa, o papi para o gol 2199. Papi agora está no máximo. Romeu, Teste, Juliette Serra, bom dia. E... Amador, 3 732, passou zero, machado, sentado. 3732, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, avalie a autorização de pouso, número 2. Aguardando o seu 3732. Se é, repita a frequência do controle. Azul 4039, chame Recife, 1251, campo. 251, tenha um bom dia. Boa. Torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, morro. Vira à direita, chama São Salvador, 121, décima 1, agilizando. Tá bom. Direção, direção, direção. Alô, 2, 1, 1. Sou Juliette Serra, acionamento secretário, retorno para o táxi. Autorizado táxi via taxi Alfa, Juliette, posição 06. Alfa, Juliette, posição 06, 2, 1. Autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Solo 33, livre à direita, chama São Salvador, 121, décima 1. Autorizado, decolar, pista no zero, vento 040 graus, 372, plano de decolagem. Viva, Silvio. Plano 372, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Viva, zero. 095, decolou 35, chama controle de Salvador, 119-35. 935, obrigado. Estabilizado, aviação 0-3859. 3859, chega o trem, chame a torre. 11895, campeão. Obrigado, bom dia. Salvador, boa, igual 1095. 1095, controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, no rumo direto. Lefa, obrigado. Tava fazendo já um desviozinho aqui à direita, só pra uma formaçãozinha aqui na frente. 7. Salvador, bom dia, tá 3859, uma milha do externo da chave travada. 3859, ajuste no 0 no 3, continuar a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Andando. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 040 graus, 079. Livre, pouso no 03859. Pouso no 372, decolou 36, chama controle em Salvador, 119-35. Controle 1935, pelota. Até. Controle Salvador, 1372. 372 é o controle Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, é, como autorizado, vou no Hotel Juliette Serra, ataque autorizado, reporte na Oscar, ajuste no 0-3. Fala os 39, livra à direita, chama São Salvador, 121, decimal 1. Fala na direita, 1211, 3259. Fala Salvador, tá 3859, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 04. Hotel Juliette Juliette, Serra, autorizado, LR, decolar pista 17, 550 graus, 0612. Com 1095, chame Recife, 1260. 260 agora, Gol 1095. Gol 1372, chame Recife 1685. Recife 1685, até a moto. Certo. Decolado aos 4-1, controle de Salvador 119, decimal 35, controle de Leste Serra. Foxtrot na 09, Guarulhos 340. Na 31179, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 320. Saída da El, Leda, Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5120, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. Na 31179, autorizado Guarulhos, 320, El Pesulu 10. Decola da 10, da El, Leda, Motiva, curva direita. Transponder 5120 e o controle P935, tá? 3179. Tá 3179, confirmando aerovia, Pesulu 10 até Taubaté. Tá Pesulu 10 até Taubaté, isso aí. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, 3179. É reforçado. Está autorizado, conforme livrando a zona de controle, helicóptero Papa Romeo Hotel de Letra. Controle, até hoje deve ser. 1-1-6-0, controle Salvador, né, cordial. A gente chama 0-3, desça para 5B na chegada à margem. Romeu, vou confirmar o local de estacionamento e pronto, cópia. Romeu Golfo autorizado Valença, decolando 7, curva direita, no perfil de saída árvore após direto, nível 040. Acelo transponder 0145, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Romeu Golfo, cotejamento correto, chame torre para acionamento, fax de decolagem 118, decimal 95, no Golfo. Passamos Vitor, Índia, Juliette, bom dia. Gente, Vitor, Índia, Juliette, autorizado, Serra November, Charlie, Lima, da escola Pista no 7, corredor Axé, 1000 pés, assinando transponder 0160, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. Correto, repito o seu B, por gentileza. 01, Lucente, pátio 4, atravessando o metro 2295, bom voo. Solo Salvador, muito bom dia, o Chanel 6312, está no portal número 11, para Recife. Chanel 6312, bom dia, autorizado Recife, via Pesolo 17 até Potro, após direto, nível 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, curva esquerda. Transponder 5133, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. É a linha 3, número 2, entendeu, autorizado. Recife, me tribou 350, cola da 10, curva esquerda, subida Puca, pela uniforme do 17 até Porto. 1133 ao transponder, 10935 ao controle. Chanel 6312. Chanel 6312, confirmando a subida Puca, transição Aracaju. Passivo Puca, Aracaju. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chanel 6312. Reportarei para o pushback e acionamento. Romeu, Golf e 2 Salvador, bom dia. Romeu Golf, táxi autorizado, reporte na Papá. Romeu Golf, confirme, 5 a bordo. Romeu Gol, está autorizado, ingresso no 735, repórter aliás de pronto, cabeceira no 7. Solta lá, aliás de pronto, no 7. Papagaio, Vitor, Índia, Juliette, bom dia. Acionamento da secretária, repórter pronto para o táxi. Da Juliette, reporte na hora. Livre, câmbio. Tá, Romeu Gol, está autorizado a decolar, pista 17, vento 060 graus, 089. A 31179, livre acionar, chame pronto para o teste. Pode dar que fica 10. 119, decimal 35. Relato 35, Romero, meu gol. Olha, Papa Romeu, Romeu, gol. Papa Romeu, Romeu, gol. É o controle, contato radar, saída da árvore, suba e mantenha 3.000 pés. Da árvore, 3 mil pés. Está respira pelo início? Blanco do Itaracato, da rotatória. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, suba e mantenha 3 mil pés, amigo. 3 mil pés, certo. Sou Salvador, bom dia, senhor. Na 3-1-1, chegada a bomba, vem para o sul, 1-6-0, tem informação boa. Estilo 63111, controle Salvador, ajuste estilo 063, desça para 8.000 na chegada. 8.000 na chegada, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, aguarde coordenação e cópia. Quadra, seria feita a prevista para o 219. Prevista da EL. Da EL, obrigado. Gostado 3304, bom dia. São 3304, bom dia. Aguarde cópia Brasília como número 2. Prevista, Salvador, 119, decimal 35. 19 com 35, muito grato, 30 de julho. Zona 96, pronto cópia. Pronto cópia 296. Autorizado, Porto Seguro, nível 360, perfil de saída da EL, Leda, pós direto, Porto Seguro. Pista no zero, curva direita, transponder 5134, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado, 360 da EL, Leda, curva direita, pois Porto Seguro, 5134, 119, decimal 35. Obrigado. Controle, por gentileza. 5134 119 decimal 35. Voo 2196, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback em acionamento. Reportará 2196, obrigado. Dan 3304, pronto, cópia. Autorizado Brasília, via Pedulo 17, nível 360, saída árvore após posição Elefa, pista 10, curva à direita. Transponder 5132, frequência do controle em 1119, decimal 35. Zero autorizou Brasília, 360, Pedulo 17, agora da 10, agora Elefa, 5132 e 1935 ao controle. Tá 3304, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pode dar alguns minutos, obrigado, professor de fala. Fala, Xanar 6312. Repita a mensagem para o solo. É o Xanar 6312. Precisa fazer uma ponte com a infra-aero para avisar que a porta aqui do finger, que dá acesso ao finger número 11, tá fechada, não tem acesso por fora. Pediu um operador de finger, vai ter que subir pela posição número 10, ok? Solo quente. Muito obrigado pela gentileza. Tá, né? Ele deixou muito alto o próximo procedimento. Positivo, faça o relato necessário, eu não mandei agora. Oi, Salvador, não lembro as coisas que não através da REMA. Lavender, Alpha Whisky, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 060 graus, 08 nós. Sente livre aí, pouso Lavender, Alpha Whisky. Pita PB, autonomia aí, alternada? 225, 340, caminhão. Da 3179 autorizado táxi até ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando o próximo chama torre em 1-18-95, ajuste no 03 padrão, bom voo. Obrigado, até a próxima. Duna, 2 milhas da terra. O 1960, 3 milhas para passagem sobre o marcador, reduza, chegue o trem, chame a torre, 11895. 1895. Oi, Salvador, bom dia, 1960. 1160, ajuste no 013, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 09 graus. 7 livre, pouso, 09. Proposto e aceito 10058, desça em condições visuais, frequência livre. Autorizado Backtrack, táxi via pista, reporte livrando na Romeu. Gente, liga o Backtrack, encontra na Romeu, número 6. Ano 63, Uno Homem está passando bom, que desça, sem restrições para 2.000 pés, está autorizado a aproximação ILS, que é no 63, Uno Homem. Está autorizado. Boa, 3179, 0079, passa passagem do Panga Gol, final funciona 0, autorizado a ler e manter. Frequência livre, Vitor Índia Juliette. Muito obrigado. Até. Ok, muito obrigado. A gente só está aguardando a retirada do Ping e depois a gente só puxa back. Falou Zuno 1-0-1, libera direita, controle de sala 2-1-1. Zuno 1-0, falou Zuno 1-0-1, libera direita, controle de sala 2-1-1. Positivo, positivo. Desculpa, só minha operação de fuso. Não deu pra escutar. Desano 79, decolagem autorizada. Pistão no 0, vento 0,8, 0 graus, 1,2, não. Ele decolagem a 10, tá? 3, 1, 7, 9. Zero Alfa, volta as duas vezes. Alfa, decolador 03, controle de salvador 11935. 1935, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Lando, localizador, INS 5, pressão 0, canal 3, 1. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 11895, oceano 63, 11. 2900, canal 3, 1. Agora ele está subiu pela 10. 719, entrada agora, aqui, tá? Totalmente pronto no ônibus, tô com o funcionamento. 62, 3304, número 12, só tá aguardando. Pastor 16, o controle Salvador. Ô, Pastor 16, estima Salvador, ao Juro 128, tá no Uma Tendiana. Pastor 16, a senhora identificação. Ô, Pastor 16. Pastor 16, contato radar na posição bônica. É, pastor 16, tá legal. Suficiente. Ajuste no 0 no 3, desça para 5.000 pés e rua e bombe para chegada bombe, pistão na 0, pastor 16. Desça para 5.000 pés e rua bombe para chegada bombe, grave. Na Janeiro 312, mantenha ponto de espera do Lutero. Chame Recife 1251. 1251, tá prezando 79. 2196, para o 2196. Gol 2196, mantém posição mais um minuto. Ok, vai manter a posição, gol 2196. É 311, Juliette, ponto 02. Juliette, 02, na 3 1. 4 ataques, 2 1, a bola de autonomia de 3 e 30 para cumprir.